Entreguei pra ela, menino, leve pra ela. Conte pra ela dessa nossa canção. Peguei pra ela, menino, leve pra ela. Conte pra ela dessa nova estação. Peguei pra ela, menino, leve pra ela. Conte pra ela dessa nossa canção. Peguei pra ela, menino, leve pra ela. Conte pra ela dessa nova estação. Essa nave já vai partir e carrega uma multidão. Essa nave já vai partir e carrega uma multidão. Pra cada toco dentro do eixo, quebra-queixo dessa questão. Pra cada louco fora do eixo, quebra-queixo dessa questão. Toda indústria tem no comércio seu ponto de reprodução. Então se pra cada ponto processo, em cada processo uma ação. Pegue pra ela, menino, leve pra ela. Conte pra ela dessa nossa canção. Pegue pra ela, menino, leve pra ela. Conte pra ela dessa nova estação. Pegue pra ela, menino, leve pra ela. Conte pra ela dessa nossa canção. Pegue pra ela, menino, leve pra ela. Conte pra ela dessa nova estação. Essa nave já vai partir e carrega uma multidão. Essa nave já vai partir e carrega uma multidão. Cada toco dentro do eixo, quebra-queixo dessa questão. Pra cada louco fora do eixo, quebra-queixo dessa questão. Quando a cultura vira comércio ao ponto de degradação, então se pra cada ponto processo, em cada processo uma ação.